Então me avisa que eu já vou ligar pra outra. Se não for me dar, me avisa que eu já vou ligar pra outra. Se não for me dar, me avisa que eu já vou ligar pra outra. Safado, porra, pirainha. Bota no QG, ainda traz as amiguinha. Safado, porra, pirainha. Bota no QG, ainda traz as amiguinha. Bota no QG, ainda traz as amiguinha. Bota no QG, ainda traz as amiguinha. Isso é o BH DJ, vagabundo do pão, vagabundo do pão.